Adotei nova conduta, um silêncio que me assusta. E retirei do labirinto a certeza absoluta que é necessário ter perdão, ouvir o coração, trilhar outro caminho, entender a voz da razão. É relevante o sentimento, sinto aqui dentro. Fragilidade espiritual, é o momento de manter o equilíbrio, interpretar o aviso. O mal tá congelado, mas ainda está vivo. Tipo premonição, nas ruas atenção. Violência nos afronta, apocalipse, invasão. Questiono então pra mim, vagabundo sonhador, qual o preço de ostentar carro, joia de valor? Se o retorno eu vejo em lágrima, não só pros doidão que tentam se livrar do vício da escuridão. Andando solitário, mais um retardatário, cobrado pelo tempo, julgado pelo estar. Basta acreditar, ouvindo o coração. Basta acreditar, cada passo a lição. Te cobra, silenciar é um dom. Basta acreditar pra encontrar um caminho. Sabe a máquina do tempo, corrói seu pensamento. Gira o dedo na ferida, recordando seu lamento. Vou seguir pelo instinto, meu anjo está ferido. Mudou as cartas sem coringa, é mais difícil. Percebo que o mal chegou, não portava flor. Junto com ele o ódio, quem compartilhou? Intensidade da chuva, deu um tom na audição. É guerra ou vendaval, vou seguir o coração. Já é outono em Floripa e o grau tá negativo. O morro tá de luto e o vizinho meia aflito. Na madruga é só quem é, de moletom boné. Com pega na corrida caso vinhos me vê. No passado foi assim, tá aí o resultado. Mergulhei no mar profundo, iludido pelo tráfico. Viver em plenitude é o que pretendo agora. Certa vez alguém me disse, o crime é falho, se joga. Basta acreditar, ouvindo o coração. Basta acreditar, cada passo a lição. Quando a vida te cobra, silenciar é um dom. Basta acreditar pra encontrar um caminho de paz. Então de fé, se concentre no sentimento verdadeiro que você carrega. A sua mente tem dimensão infinita e com certeza vai deixar sobre aviso onde é a saída, qual a melhor forma de resolver a situação, entendeu? Aquele jeito.